preço baixo, de verdade. Supermercado Fênix tem qualidade. Tem o atendimento que a todos conquistou. Supermercado Fênix tem ofertas de montão. É a melhor opção. Vem pra cá, vem comprar. Quer fazer economia? Venha direto para o Supermercado Fênix, onde você vai encontrar tudo em gêneros alimentícios, bebidas, frios em geral, frutas, verduras, fatiados, salgados, produtos de limpeza, utilidades do lar, material escolar e muito mais. No Supermercado Fênix temos uma linha em cosméticos, perfumaria e outros. O Supermercado Fênix tem qualidade com os melhores preços. Então façam suas compras, porque a nossa entrega é super rápida. Temos disque entrega de gás e água mineral. Ligou? Chegou 3786-1626 e 981-640068 ou 992-836445. É isso mesmo, ligou, chegou. Supermercado Fênix, nem maior, nem menor. Feito na medida certa para o povo. Telefone 3786-1626, 981-640068 ou 992-836445. Avenida Belém 233 e Avenida Minas Gerais 238, no centro de Breu Branco. Supermercado Fênix.